coração se alegrou. Foi o meu Senhor que falou no meu ouvido: filho, eu te amo tanto, vou enxugar teu pranto, te fazer feliz, não quero mais ver você sofrendo. Filho, eu te amo tanto, vou enxugar teu pranto, te fazer feliz, não quero mais ver você sofrendo. Saída. Mas quando eu ouvi uma voz falar assim: amigo, meu coração se alegrou. Foi o meu Senhor que falou no meu ouvido: filho, eu te amo tanto, vou enxugar teu pranto, te fazer feliz, não quero mais ver você sofrendo. Filho, eu te amo tanto, vou enxugar teu pranto, te fazer feliz, não quero mais ver você sofrendo. Filho, eu te amo tanto, vou enxugar teu pranto, te fazer feliz, não quero mais ver você sofrendo. Te fazer feliz, não quero mais ver você sofrendo. Ver você sofrendo. Ver você sofrendo. Ver você sofrendo.